Oi, amiguinha, tudo bem? Hoje nós estamos aqui no podcast do Caqui. Você veio chupa aqui. Você, meu, tá foda. Tá foda. Hoje é dia 6 de abril de 2010. Não, 2011, olha. Véio, é uma merda, né? Véio, vive no passado. Olha que desgraça. Estou gravando aqui do nosso netbook. Porque se eu for na sala, tadinha, minha filha teve que sair mais cedo da escola, que naquelas brincadeiras machucou a mão, né? Tá com o pulso inchado, tadinha, deixei ela lá deitada. Mas enfim, o podcast de hoje é um podcast especial. Um podcast que eu quero... Todos os podcasts são especiais, mas esse aqui é um pouco mais especial. Pra quem não sabe, o Cassaro e a Petra... Como é que é o nome do Cassaro mesmo? Esqueci, só conheço ele como Cassaro. A Petra é Petra Leão, mas não, o nome dela é diferente, né? Como é que é o mesmo nome dela? Mas enfim, eu ligo com o netbook que eu posso andar com ele pela casa, né? Eu ponho ele assim, né? Então, vamos pegar lá um documento lá na sala comigo, você vem comigo, vamos passear um pouquinho. Foi legal o seguinte, hoje foi audiência de conciliação lá que o Cassaro tá movendo uma ação contra mim, né? O Cassaro e a Petra movendo uma ação de calúnia, injúria e difamação lá, de calúnia, injúria e difamação, né? Muito bem, eu recebi a comunicação, li do que se trata o processo, e você pode aí nos fóruns do Clockup, você acha o processo inteiro para baixar naquele tópico do Clockup, nosso amigo Kamen Rider, nosso um abraço, é um... que vergonha. Fecha a porta aí, ô porcaria! Usa descarga, mas não fecha a porta, que coisa bonita. O nome... Fecha a porta, inferno! O nome verdadeiro da Petra é Petra Leão Ramos de Andrade, não é Petra Tipis, que cacete que é isso. E o Cassaro é Marcelo Cassaro mesmo, Marcelão, isso, beleza. Como você sabe, hoje foi audiência, né? Eu fui chamado lá para fazer a audiência de conciliação que o Ministério Público solicita, e a juíza determinou, fizemos a audiência, né? O tribunal é o tribunal aqui do Ipiranga, é o tribunal X, é o décimo tribunal, né? Ele fica aqui perto do... Museu do Ipiranga, acho que é na Rua do Manifesto, né? É um prédio bonitinho, como você sabe, eu já rodei por uns tribunais por aí. Eu andei por uns tribunais por aí, é bonitinho o prédio desse tribunal, né? Desta vara, onde eu fui varar, a décima vara, a vara criminal. É um prédio bonito, parece até uma escola assim, né? Uma escola antiga dos anos 40, 50, meio moderninha, muito bacana. Eu fui lá e tal. Com a minha roupa, eu tava até com uma blusa branca toda suja, né? Puta que merda. Veio, é uma desgraça. A gente não pensa nas coisas, não, pô, tu vai bonitinho. Aí você fala, quer saber? Eu não vou bonitinho, porra nenhuma, não merece. Merece pra quê? Não merece, vai, é o feio. Não vai ter o bonitinho. Esse povo não tem o bonitinho. Eu só vou bonitinho quando eu quero. Então fomos lá, tal, na sala 206, 207. São duas salas, né, palhaço? Sentei, pô, será que eles vieram? Vieram, estavam lá os dois, e o doutor Rosado, né, o seu advogado e tal. Sentei num canto, fiquei esperando até ser chamado, passei pelo canto assim e tal. Aí eu fiquei, né, fiquei na minha, fiquei sossegado, não tem nada, né, tá tranquilaço, porque hoje de manhã eu recebi uma mensagem, bicho, você não acredita nessas coisas, eu sou ateu pra caralho. Não acredito em Deus, tal, mas eu sei. Eu posso colocar, eu sou um ateu agnóstico, né? Eu sou um ateu que desconfia que existe alguma coisa. E acontecem umas sincronicidades na minha vida que são coisas impressionantes. Hoje eu recebi uma mensagem de trabalho, uma proposta de trabalho, lá para setembro, outubro, que os caras estão estudando, tal, que se rolar, vai ser a coisa mais legal da minha vida. Uma possibilidade, uma oportunidade sensacional, uma coisa incrível. Eu nem sei em termos de grana, mas só o fato dos caras quererem conversar comigo e me levar lá para trocar uma ideia é um troço de... E perdi as palavras, né? Eu fiquei, sabe quando você não faz, sabe o que falar? A ficha demorou um tempão para cair, mas quando caiu eu tive um troço, contei para a patroa tá não acreditando, né? Porque a gente batalha tanto, cara, a gente luta tanto, e você sabe a minha batalha, você sabe por onde que eu passei, para as editoras Boca de Porco, todos os esquemas, apaga a luz aí para mim, faz favor. todos os esquemas, todas essas meras. Você sabe que foi difícil. Neguinho trocando o nariz, torcendo o nariz para mim, me desprezando, e ainda assim meu livrinho vendendo. É uma batalha constante, processo desses caras. Aí veio essa mensagem, eu falei, nossa, se isso aqui rolar, só a simples esperança já muda a minha cabeça, né? Mas enfim, eu fui lá não, direitinho, né? Fiquei lá sentado, vendo a minha agendinha, que eu carrego uma agendinha bacana para poder fazer minhas anotações. Nem olhei na cara dos mequetrefe, né? Não vou olhar na cara de ninguém. Vi só advogado, advogado bacaninha. Aí chamaram. Chamaram a gente. Ah, José Roberto Pereira, Petra, não sei o quê. E Marcelo Cassara entra na salinha, já tá lá a juíza, né? Eu não sabia, pensei que fosse uma audiência de conciliação. Não, não é a juíza lá, mano. Eu fui do lado de lá, tal, sentei, tudo na boa, assim, um ambiente agradável, olhei para a juíza. Eu comentei com o doutor Pintudo agora há pouco, né? Ele cascalhou de rir. O doutor Pintudo é foda, ele é o cara que mais ri no mundo. No que eu abro a boca, ele dá risada. É uma coisa impressionante, ele só ri. Por quê? Porque acontecem umas coisas comigo e ele fala, Zé, como é que você pode isso? Eu falo com a juíza lá, ela tal, eu olhei, é uma loira exuberante. Tudo bem que a gente vê que ali ela não representa, ó, digamos, ela é uma máquina, ela tá ali e tal. Mas a mulher é tão linda, cara. Mulher maravilhosa, uns olhos verdes meio azulados, narizinho afiladinho, assim, cabelo. Meu, que mulher bonita! E eu parei, eu falei, puta merda, eu não tô preparado pra... Por que, se existe um Deus, por que que ele faz isso comigo, filha da puta? Aí na minha frente sentou lá o Doutor Rosado, que eu fiquei na frente dele, não vou ficar na frente daqueles dois mequetrefes. Sentei na frente do Doutor Rosado e tal. Ah, e o que acontece? Ela recebeu, anotou, tal, dei meu documento, que não tinha me identificado, tal. O escrivão lá escreveu bacaninha, tal. E o que acontece? A juíza resolveu, eu vou omitir uma parte sobre a juíza que pega mal, né? Porque Doutor Pintudo sabe, né? Mas eu passei uma vergonha ali, bicho. Eu passei uma vergonha, ainda bem que ninguém percebeu, né? O que acontece? A juíza chamou um de cada vez. Primeiro ela queria falar com os dois, depois comigo. Aí o advogado saiu, porque ele não pode, né, ficar, não é um caso, saiu. E chegando lá, conversando com ele, eu cheguei para o advogado, cumprimentei-o, doutor Rosado, satisfação. Ele é jovenzão, assim, grandão, meio nerd, assim. Tudo interno, falei, agradeço muito pelo seu respeito muito o seu trabalho. Dei meu cartão para ele, me deu o cartão dele. Eu falei, quero agradecer pela sua citação nas páginas, na Folhas 87, o senhor falou que sou muito inteligente. Ele ficou sem graça pra caralho, né? Por quê? Não, mas é verdade, o senhor me elogiou, estou lhe agradecendo aqui, retribuindo o favor. E falando pro doutor advogado, o doutor Rosar, falou, olha, eu vou entrar com um pedido de retratação, que eu posso oferecer a esse. Falei, ah, eles não vão aceitar, tudo bem, não tem problema. A decisão, ah, mas eles não vão aceitar, tudo bem, é uma decisão unilateral. Não pode ser. Aí a advogada, a juíza me chamou. Aí eu fui lá pro lado dela, olhando para ela. Meu Deus, que mulher linda. É como você vê o nascer do sol, assim, no, na praia, né? Aquela coisa magnífica, esplendorosa. Eu vi uma deusa nórdica ali, né? Uma valquíria. Ela falou, senhor José Roberto, o senhor topa, o senhor aceita uma pena de morte? Aceita, excelência. Nós amarrarmos o seu corpo no formigueiro e jogarmos aos porcos. Minha senhora, eu aceito tudo que a senhora mandar, eu aceito tudo. Claro que ela não falou isso, né, tarado? Então, mesmerizado que eu estava, né? Aí, em dado momento, ela perguntou o que foi que aconteceu. Eu falei, olha, é muito simples, doutora, excelência. Né? Pensei, confundindo. Não, excelência, é o seguinte, esse pessoal tem inveja do meu trabalho. Isso é pura inveja, porque a peça processual está extremamente mal montada, é picuinha, é coisinha, e eu não faço uma crítica contra as pessoas, mas contra o trabalho deles, eles estão entrando numas. E eu já tive um relacionamento prévio com o Cassaro, nós já conversamos nesse mesmo Forum Spring, nós já trocamos ideia, eu tenho provas disso, né? Vocês sabem daquele que ele veio perguntar para mim, eu tenho, não, eu já conversava, eu já me frequentava, mas de repente ele vem com essa. Para mim, isso é uma punhalada pelas costas, é coisa de pessoa mau caráter, e também porque o meu livro é melhor que o trabalho dele. Ele tem inveja mesmo do meu livro. Foi essa a minha argumentação que eu coloquei para ela, né? Tem inveja. Nada disso aí, tudo bem, eu critico de uma maneira ácida, áspera, mas dentro da liberdade de expressão. Não tem por que esse tipo de atitude dele me surpreende. me surpreende. Ela falou, não, tudo bem, o senhor pode ir lá para fora. Tá, saí. Aí chamou todo mundo de novo. Ela explicou se eu tinha advogado. Falou, não, não tem. Não, vamos, ela virou, bom, perdão. A primeira ela virou para os dois. Falou, não, ele está oferecendo para vocês uma retratação. Eu falei, sim, eu retrato no meu blog, no meu podcast, não sei o que. Não quero. O advogado já tinha falado isso para mim, né? O doutor Rosato falou, não, eles não vão querer retratação. Eu falei, não, beleza, a retratação é unilateral e foda-se, né? Beleza, não pode fazer nada. O que acontece? Como eles não aceitaram a retratação, ela propôs o seguinte, ou eu pagar uma... Ela chamou o advogado lá, o defensor da ativa, o doutor Lopes, né? Veio lá o veinho. Veio muito gente boa, depois trocamos ideia, mas eu vou chegar lá. Veio, sentou, viu do que se trata tal. Não, isso é calúnia. Eles não querem retratação. Ele propôs, doutor, excelência, não seria interessante ele fazer uma cesta básica? Aí eu cortei, ele falou, não, doutor, não precisa não. Eu aceito serviço comunitário, eu faço o serviço comunitário de imediato. Não tem problema para mim. Aí eu falei para todos na mesa, para mim é uma honra, uma alegria, uma satisfação prestar serviços à minha comunidade. Faço isso com toda alegria. A juíza falou, bom, tendo em vista a posição do querelado, que sou eu, né? Querelantes são eles, eles que têm a querela. Eu sou o querelado. Ah, eles são querelantes, eu sou... Bom, eles querem ver as vozes, muito bem. Ela resolveu imediatamente aceitar essa minha colocação de serviço comunitário, né? E declarando imediatamente a extinção da punibilidade, ou seja, o processo foi encerrado no ato. Eu vou fazer serviço comunitário, eu vou ter que ir num lugar na São João, eu te mantenho informado, porque eu vou fazer agora as aventuras de BK no serviço comunitário, né? Vai ser muito legal. São uns 3 meses ou 6 meses, de 2 horas por semana. Tranquilo! 2 horas por semana, pode até ser mais, eu fico um dia inteiro lá, já vou matando, tal, tranquilo, é pra quebrar um galho. Se eu não for, é uma multa, que é isso, papo furado, tal. Encerrado o processo. Só que, obviamente, né, eles vão recorrer. Aí o doutor Lopes, o velhinho, né, encerrou, assinei e tal. Aí na hora de assinar, no que eles abaixaram a cabeça, eu olhei bem pra eles, que até agora eu não tinha olhado pra cara deles, desprezíveis, né, eu não olho. Agora que eles estão com a cabeça baixa, eu vou olhar bem pra eles, né. Aí eu olhei pra cara, o doutor Rosado já tinha visto, o doutor Rosado é gente boa, viu? Ele é legal, ele é um cara legal, profissional, meio devagar com algumas coisas aqui, que aquela peça, aquele processo que ele montou tava muito ruim, né? Tinha que montar, porque ele é advogado da família Cassaro, né? Ele cuida de despejo, ele tá disso, então usaram ele, pô, o cara não tem. Mas eu respeito profundamente o doutor Rosado, ele é muito gente boa, o breve papo que nós trocamos foi muito legal. Tive uma excelente imagem dele. Agora vamos olhei para a cara do Cassaro. O Cassaro é o seguinte, né? Eu acho que ele está muito gordo, cara. Como ele engordou. Eu conheci ele nos tempos, ele era mais magrinho. Tá, mas agora ele engordou. Meu, ele está feio. Bicho, como ele está feio. Está com a cara inchada, assim. Com aquela costeleta tipo... Vai, é Elvis Presley. Que homem usa isso, cara? Que é isso? E a cara dele é inchada. Eu também tenho a cara ligeiramente inchada porque eu sou meio gordinho, mano. Tô com 47, ele tá com 30 e pouco. Já tá assim, barrigudo. Ele tá muito feio, né? Ele tá feio, assim, meio desengonçado. Ele parece um zumbi. Até me lembro que o velho Primágio, né, falou pra mim, não, esse cara é um esquisito, é um gozado. Me lembro que o Primágio falou, não, esse é um gozado. Não, não acho que ele é um gozado, lógico, isso é a opinião do Primágio, é o problema dele. A brincadeira do Primágio também. O Primágio é um velho palhaço, muito engraçado também. Conheci ele no HQ Mix, né? Um dia. Ele me contou umas coisas do Cassaro que não interessa falar, que é besteira, sobre a iniciação do Cassaro. Essas besteiras não interessam, é bobagem. Mas o que é interessante é você olhar pro Cassaro, nossa, ele tem uma cara lenta, assim, um cara meio. A palavra correta, quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, nos anos 70, 80, nós tínhamos uma frase que caiu em desuso ultimamente, né? Então eu vou dizer qual é. Songo mongo. É um songão, mongão. Não, não é um pateta, meu amigo. Não é um pateta, né? Ele é bobo. Tem cara de bobo. Cara inchada. Mão inchada. Aquela cara assim e tal. Não sei. E aquela costeleta de Elvis Presley. Que é isso? Tudo bem, eu tenho a minha barbicha aqui. A barbicha do BK. Mas isso faz parte, né? Porque, inclusive, um coreano que eu conheço aí, coreano não, chinês que eu conheço, que é, pra mim não tem muita diferença. Ele falou, ah, você parece Paulo Coelho. Eu falei, Paulo Coelho, caralho, eu queria ter dinheiro do Paulo Coelho, não é, cara, pô, que merda. E agora eu tô careca, tô com essa barbicha aqui, eu tô muito engraçado. Aí eu fui olhar pra Petra, né, eles estão a cabeça baixa, aí eu posso olhar pra eles com calma, né. A Petra eu já tinha visto quando eu entrei, tá sentado no bancão lá, que eu já tava fazendo minha meditação, meus azenhas sentadinho tranquilo lá, controlando a respiração. Tava numa calma absurda. Aí eu olhei, ela tava de jeans e bota de salto alto preto. Nossa, que cafona. É o Briggs que fala isso. Cafona, cafona. Aliás, eu não entendi por que que o Briggs entrou nesse processo, né? Porque que faz um texto dele lá no processo? Não entendi que merda é essa. Né? Até falei pra juíza, tudo isso aqui, doutor, é um conluio de um bando de gente invejosa querendo me ferrar por causa do meu livrinho, porque meu livrinho é bom e o livro deles é uma porcaria. É tudo inveja, porque se eles leram meu livro, sabem que é bom e ficam com esse negocinho. Claro que eu critico, que eu brinco, tal, explico as coisas que eu acho, dou minha opinião, mas não é nada pessoal. Sempre fui, eu já tive relacionamento com, tenho relacionamento com a Cassaro, tive relacionamento com o Cassaro, ele me acompanha, ele me lê e tá agora com essa. Isso é coisa de moleque, eu falei pra juiz, isso é coisa de moleque. E a molecagem mesmo, de cara que tem dinheiro, que quer gastar dinheiro com besteira, que tem advogado no bolso, e vai, e faz. Mas só que não adianta nada, porque de qualquer forma, eu olhei bem pra cara da Petra, a Petra também tá com a cara inchada, né? Ela tem a cara, aquelas bochechas inchadas, mas é natural dela, o Cassaro se inchou. Ele ficou inchado naturalmente, já ela não, ela se inchou assim, naturalmente, ele ficou inchado. Acho que esse cara tá bebendo, viu? Acho que esse cara bebe. Acho, hein? Não vai me processar, que isso aqui não é uma afirmação, isso é uma suposição. Olha. Yeah. Mas eu gosto deles, eu não tenho nada contra eles, que absurdo. Que absurdo. Aí eu olhei bem pra ela e falei, nossa, ela é cafona porque, primeiro, bota preta de salto alto no tribunal, faça-me um favor, né? Que coisa mais de desagradável. Eu vi lá uns motoqueiros, cara com caminhão, tudo mesmo, um motoqueiro, eu entendo. Mas salto alto, preto, ai, a dominatrix, que coisa mais feia, que coisa mais careta e cafona. Mas o que me chamou a atenção é o cabelo preto dela com a tintura loira, assim. Tchau, eu sou artista. Tchum. Eu falei pra minha patroa fazer isso uma vez no cabelo dela, mas fazer de branco, fica assim, meio shirigami, né? Que nem aquele, né? Aquele seriado japonês, tem a Shirigami, aquela coisa, eu ia comer a patroa, mas eu tô comendo a patroa, que tá um absurdo, ela tá até reclamando. Mas o cabelo ia ser legal, mas porra, mas assim, nos tribunais você vai assim, que coisa, como se estivesse num partido de RPG, falta de respeito com o ambiente, né? Eu lá de camiseta, camisa social, roupa social, essa também, a camisa tá meio sujinha. Mas eu fui com respeito ao ambiente, com respeito. Não, que nada, cafona, cafona. É, de salto alto, outro de barba de Elvis Presley, que coisa mais careta. Bom, enfim, eles assinaram. E o que acontece? Rolou o acordo foi o seguinte: eu presto serviços comunitários com toda alegria, com toda satisfação do mundo. Inclusive, eu falei isso para pra juiz, um advogado do lado, falei, juiz, excelência, eu presto o serviço comunitário com toda a alegria e satisfação possível do mundo, tava alegria. Aí meu advogado, o doutor Prates, virou, mas o meu cliente é um benemérito, o velho também é muito louco. Então o que acontece, a juíza aceitou isso, né? Aí os outros falaram, não, vamos recorrer. Ah, ela falou, recorre. Tá, bateu lá o negócio, declara a extinção da punibilidade, ou seja, está extinto o processo, fizemos esse acordo. O advogado propôs cesta básica, né? Eu falei, não, doutor, não tem problema, eu presto serviço comunitário com alegria. O advogado ficou me olhando assim, pô, você aceita? Eu falei, aceito? Com satisfação? Quero prestar o meu valor à comunidade? Puta, maravilhoso. Eles não se aguentavam, cara. Eu senti aquela coisa, puta, eles não se aguentavam. Tava muito engraçado, cara. Foi muito divertido. Mas enfim, o que acontece? A juíza decretou extinção da punibilidade, o processo está extinto, não tenho ficha criminal. Se vier com esse papo de que eu sou bandido, que não tem porque não consta nada, porque não vai constar, porque não deu a punição, né? Não saiu a declaração, não, você é um bandido, tem que... Não, não tem. O processo fica extinto. Os demais, aqueles negócios de pagar, de cobrança, que também não tem valor, porque é processo civil, é para arrancar dinheiro, só não tem nada a ver com o criminal. O criminal é complicado. O criminal, depois do seu quebra. Mas aí que está o lance, né? Veja só que interessante, né? Eu cheguei aqui em casa, conversei com o Dr. Pintudo, que se cascalhou de rir. O Pintudo, que está me ouvindo agora, ele é muito. Ele é um homem felicidade, ele é um homem sorriso, né? Eu não sei como é que ele consegue entrar, né? Consegue focar, ele foca coisa assim, séria. Aí eu falo uma besteira, ele despiroca pra caramba, depois ele volta no mesmo ponto. E eu morro de inveja dessa capacidade, porque eu sou dispersivo até o cu da bunda, né? Mas enfim, o que te interessa é, o Dr. Pintudo virou para mim, eu falei, porra, os caras vão entrar, vão recorrer. Inclusive, eu falei com o Dr. Prates, né, que é um defensor dativo, né, defensor que estava lá na hora para comprovar a coisa, conversei com o velhinho na sala. O velho, inclusive, dá aula aqui perto de casa, na faculdade. Trocamos ideia com ele explicou, não, que eles vão entrar, que não sei o quê, eles vão ser notificados, aí se arrumou um advogado, e que pererê, e pererê. Eu tenho um amigo que pediria daqui o nome dele, você vê lá. Pô, doutor, eu posso passar na fala? Mas você está convidado, você pode passar lá. Você é escritor, ele, eu dei meu cartão do meu nome, é um velhinho de 60, 70 anos, ele olhou assim, que é esse menininho? Esse é meu personagem. Ah, você escreve? Eu sou escritor. Ah, e ele que é o outro? Apontou lá pro caçaque. Não, ele é escritor, mas é outra coisa, meu livro é melhor que o dele. Ah, então é ciúme, é inveja, lógico. É ciúme. Ah, mas aqui tem de monte, esse povo é assim mesmo. Então, você me traz o exemplar, aparece lá, vamos ver, pode assistir uma aula com a gente. Então, o velho, gente boa, cara, de trocar outras ideias, tá aqui, você fala com o fulaninho, que esse meu aluno, que foi dar palestra, inclusive, lá sobre direito cibernético, ele tá mais a par disso do que eu, você conversa com ele, te dá uma força, tal. Foi um negócio muito. Aí eu conversando com ele, falando da vida. Eu fiquei amigo do velho, o velho me abraçou, trocamos cartão, e que beleza, o velho, gente boa. Eu saí de lá, vim pra cá, completamente alegre, satisfeito, né? Segunda-feira, ou mesmo hoje, eu já vou ligar lá pra marcar, pra mim ir lá, ver onde que eu posso. Quero ver se eu trabalho num cemitério, casa mortuária, algum lugar legal. Vamos ver o que esses caras vão me oferecer, hospital, pra poder ficar de plantão. Eu topo tudo. Vai ser uma aventura sensacional. Isso é bom para você também ficar a par de como funcionam as coisas. Eu podia estar com a cabeça humilhada, né? Que para essa gente, imagina o que é um pro Sidney Guzman ter que varrer chão. Que humilhação, né? Imagina o que é para o próprio caçaro ter que sair de casa, cuidar de pobre. Eu já vou com um sorriso de orelha a orelha, porque no fundo eu ganhei, eu consegui tudo que eu queria. Pensa bem, as palavras não foram retiradas, elas ficam ad eterno, né? Tá salva por aí em algum lugar, em vários lugares tá salvo. Não tem como você retirar isso. Eu propus a minha retratação. A retratação significaria que tudo aquilo que eu disse está negado. Eles não querem, ou seja, ficou consignado tudo e não é nem punição isso, é um acordo de prestação de serviços à comunidade. Eu vou fazer o bem para os outros. Tá vendo? Só não há mal para mim não há um malefício. Não sujo o nome, não vou pra cadeia, não dá nada. Eu vou ajudar as pessoas. Até o Dr. Pitudo falou, pelo menos você sai de casa e para de ficar coçando a buceta da tua mulher. Vai pra rua, faz alguma coisa pro outro, isso é muito bom pra você. E dava. Esse homem sorri. Puta, ele é rico, rico é uma merda. Rico ri o tempo todo, né? Mas de qualquer forma, voltei pra cá direitinho. Tinha alguma coisa pra te falar? Por falar em saco, eu tô coçando. Tô coçando meu saco, até parei. Então foi essa brincadeira, né? Agora, assim, eles vão recorrer, né? Eles querem recorrer dessa decisão, né? Que eles acham, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei isso pro Dr. Pintudo, falou, Zé, eles vão tomar uma tarraqueta porque você não pode recorrer de decisão judicial, de decisão criminal. Isso já tá fechado. Não tem como recorrer. Deixa ele recorrer! Quando chegar lá em cima, vai aparecer o código processual que fala que não permite recorrer. Eles vão quebrar a cara, vão perder tempo. Não vai adiantar nada. Está encerrado. Porque quem recorre nesses casos não é a parte afetada, não é o querelante, né? É o Ministério Público. Ou a própria juíza. E a juíza determinou o encerramento do processo. Só esses dois poderiam recorrer. Aí você pede para recorrer ao Ministério Público. O Ministério Público recorre. Não são eles, né? Nesse caso não cabe. Para você ver como é que. É importante ter o conhecimento das coisas, é importante ter amigos de verdade, né? Amigos que aquele, não sei se você está acompanhando, que eu estou fazendo uma discussão com o Rafael Chocholote lá do, esqueci o nome dele. Depois, se vocês quiserem, quem quiser, eu pego, passo os e-mails dele aqui, troquei uma ideia com ele. Esse camarada, esse já é um outro assunto, né? Mas eu vou fechar aqui a questão. Voltei para casa, expliquei para o doutor Pintudo, falou: Zé, liga lá, marca, vai fazer suas horas comunitárias, tá tudo certo, tá tudo beleza, toca a sua vida e vai tá para a cabeça, porque o que eles pediram no final do processo é que eu nunca mais citasse o nome dele sob pena de multa. Isso é impossível. Você não pode fazer isso. Primeiro, vai contra a Constituição. Segundo, é uma afronta, é uma censura prévia. Se eu for fazer uma palestra, citar o trabalho, não posso falar. Absurdo, né? Eu vou fazer uma palestra sobre o Holy Avenger, vou falar que teve um momento lá que o Cassaro coloca a namorada no meio e que ela não sei o que. Meu, é impossível. Aí o que acontece? Eu conversando com esse outro assunto, eu tô falando com esse tal de Leandro, que não sei o que, vamos rolar uma parceria. Pô, que não sei o que, ele é um ex-colaborador do Jovem Nerd. Aí não sei, eu falei do Briggs, ah, eu sou amigo do Briggs. Eu falei: meu, você tá péssimo. Mas ele virou e falou que o um negócio é bacana, né? Que, ah, você falou que filho da puta atrai filho da puta. Falei: esses caras, eles fazem pose, eles fingem que isso, fingem que não, mas todos eles, especialmente hoje, todos vocês, seus filhos de uma puta, aidética e sifilítica, cheia de pus, cambada de corrupto do caralho, filhos da puta, vocês vêm todos aqui ouvir meu podcast, né, seus cornos? Porque o único homem nessa merda de mercado de quadrinhos que tem sou eu. Eu. Não é Laerte, não é Angelina, não é Maurício de Souza, não é Sidney Guzman, não é nenhum de vocês. O único homem mesmo sou eu, porque eu chego e digo na lata. E esse Leandro concordou: não, você é um cara que chega e diz na lata. Você diz a verdade, mas você tem que ter o um preço a pagar. Preço a pagar o caralho. Preço a pagar a puta que eu pariu. Pô, sabe por quê? O preço a pagar é na sua cabeça. Porque o que acontece? Esse Leandro, e como todos os demais artistas, você também que faz fanzine, você que também faz quadrinhos por aí, vocês se vendem para um esquemão filho da puta que vai botar no teu cu. Ah, mas eu ganho dinheiro, mas veja a sua arte. Desde que eu saí de vez no meio dessa turma, já ficava ali, acolá, não sei o quê. Desde que eu saí de vez, não que o meu texto melhorou, mas a qualidade das minhas ideias ficou melhor, eu consegui uma liberdade que eu não tive. Eu saí da manada, aí eu posso ver a manada com mais tranquilidade. Eu vi o trabalho desse Leandro, né? É um troço completamente frouxo, xoxo, pau mole o trabalho. Não estou falando fisicamente, não vem me processar porque eu chamei o cara fisicamente de pau mole. Não é, porque eu não conheço o cara. Pô, estou falando do trabalho do homem. Eu não critico pessoas, eu critico ideias, as ideias deles. Eu estou falando do trabalho do cara. Porra, seus malucos e maníacos. Então eu fui ver o trabalho do cara, é completamente frouxo, completamente murcho. Mas por quê? É frouxo e murcho, primeiro, porque ele é amigo do Guilherme Briggs. Não que isso seja um demérito. Para mim, se você é amigo de babaca, você é babaca. Eu prefiro ter um ou dois amigos de verdade que acrescentem coisas na minha vida do que 30, do que ter 30, 40, 50 amigos que te vampirizam. E o Briggs, por mais que ele... Eu contei para ele o que aconteceu com o Briggs, que o Briggs falou: ah, eu não acredito que o Briggs faria isso. Porra, meu, eu tô mentindo. Não é que eu tô... Ele sabe que eu tô mentindo, ele não acredita, sabe por quê? Porque ele não quer perder a imagem que o Briggs tem. Não, o Briggs ligou na minha casa, me destratou, foi lá na editora da Sci-Fi News, me queimou com o editor. Isso aconteceu mesmo, isso é um fato, presenciei, eu tava lá. Não que eu tenha mágoa do Briggs, não, mas demonstra a atitude dele. Ah, que você falou do pai dele. Eu falei: não me interessa se eu falei do pai, da mãe, do cu, da tia. Não interessa. Ele saiu da esfera da discussão e foi para a esfera do pessoal. Ele agiu de maneira baixa. E quem anda com gente baixa é o quê? E não deu outra. No decorrer da conversa, o Leandro até que tentou fazer alguma coisa que ele concorda com algumas ideias. Aí não concordo com o resto, mas sabe o que vale? O corporativismo. Esse pessoal do quadrinhos, eles têm um espírito de corpo, eles só veem a si mesmos. Eu falei para o Leandro: porra, veja bem, o que que o Briggs, o que que o Jovem Nerd, o que que tudo isso acrescentou para tua arte? Nada. Ah, mas ele é meu amigo. Pau no cu do teu amigo, eu estou falando da sua arte. Sua arte cresceu, você melhorou como pessoa, como ser humano, você se tornou uma pessoa melhor para os outros? Você revelou algum talento, deu apoio a alguém? Não. Aí no que obviamente eu falei, não, você divulga, não sei o que. Ah, eu não vou fazer isso porque eu não sou traíra, vou magoar o Briggs. Veja bem, olha, eu não tenho como apontar algo mais brasileiro do que isso. Algo mais terceiro mundo, provinciano do que isso. Eu não vou falar do seu trabalho, senão eu vou me dispor com meu amigo. Eu não vou abrir, o pessoal não abre espaço nos sites porque eu vou me dispor com fulano. Isso é de um provincianismo tão doentio, coisa de fanzineiro. É a mesma coisa que quando eu fazia o fanzine lá, nós temos o fanzine, eu, o Orlando, o Ilha do Carmo, atualmente, Mestre Obaxanã, Ian Caô, e seja lá quais os nomes que ele usa. Nós tínhamos lá nosso fanzine, o Coro de Coturno. Claro que a gente falava da gente aquilo que a gente queria. Mas nós não tínhamos preconceito com relação ao trabalho dos outros. Aliás, acho que é uma coisa que nunca tivemos, porque nós separávamos a pessoa do trabalho. Eu agradeço ao Orlando e ao William por isso, que eu formei minha cabeça desse jeito. Porque, por exemplo, eu não gostava de um certo autor, porque ele era, achava ele fedido, nojento, posudo, etc. Mas o desenho dele era maravilhoso, as histórias dele eram maravilhosas. Mas o brasileiro tem muito disso, o nerd. É interessante você falar de nerd, que são senhores de 30, 40, 50 anos nas costas, que se comportam que nem crianças, né? Tudo bem, eu tô com 47, eu escrevo mangá, faço anime, falo de anime, de filmes, etc. Mas veja bem, eu tenho uma visão muito ampla sobre isso, porque o trabalho do cara é uma coisa. A personalidade, a pessoa do cara é outra. É a mesma coisa pro Kassari. Eu pego o Holy Avenger, eu vou ler do ponto de vista técnico, do ponto de vista criativo, do ponto de vista de roteiro e desenho. Mas ao mesmo tempo, quando ele pega a vida pessoal dele e leva pros quadrinhos, quando ele coloca a namorada, quando ele coloca o amigo, quando ele coloca não sei o que, quando ele coloca a mulher peituda, inseto peitudo, o que, é que acontece? Ele tá se expondo no próprio trabalho, não sou eu. Como é que você pode culpar a mim mesmo por fazer algo que você que está expondo? Quer dizer que eu tenho que ver, ficar quieto? Aquele lance do Kassaro colocar aquela família de dragões e ele ser o dragão menor que tem dor de cabeça, que namora a Petra. Porra, bicho, você acha que eu sou idiota? Isso pra mim é uma transcrição literal da própria vida do autor, ao mesmo tempo em que ele sublima, em que ele transfere pra história em quadrinho tudo aquilo que rola na cabeça dele. Ele tá expondo. Ele que expôs a Petra, e quando eu fui ver, deixa eu ver quem é essa Petra, eu não sabia que era, deixa eu ver. Ela começa fazendo isso, isso, aquilo, isso, aí ela vai se expondo. Aí quando eu critico, fala, olha, se eu tivesse uma filha assim, eu dava na cara. Isso é um papelão. Olha lá, mostrando os peitos na internet. Que é isso, cara? Eu sou pai de... Tenho duas filhas, um filho. Você acha que eu ia permitir isso? Mas, de novo, é a minha opinião. Os caras não entendem isso, acham que isso é ataque pessoal e vou processar. Absurdo, isso numa democracia não existe. Sabe? E olha que os Estados Unidos é o país mais politicamente correto do mundo. Mas lá eles permitem, porque a opinião de uma pessoa é sagrada. Não existe essa de ataque pessoal, esse negócio de atentado à honra. Não, você tem que... Tá falando uma coisa? Não, beleza, comprova. Só dando sua opinião, foda-se, a sua opinião, isso não interessa lá. Tanto que lá existe ainda partido nazista, tem aquele caso dos evangélicos que vão lá protestar na frente de um soldado, da família de soldado morto, é bicha, tem que morrer. É a opinião deles, e o pior não se pode fazer, a Suprema Corte dos Estados Unidos determinou isso. Aqui não, aqui você tem essa loucura de defesa da honra, e, aliás, isso até é uma corrente jurídica que está determinando, dizendo que o exercício da defesa da honra é incompatível com a justiça, porque a honra ela é um valor muito empírico, não dá para você nomear isso, não dá pra você quantificar isso. Então nós temos esse atraso mental no sentido de que você não consegue dialogar, você não consegue expor, e cai no provincianismo desse Leandro. Ah, eu não vou fazer isso, eu não vou falar do teu trabalho, porque eu vou me sujar com o cara que não gosta de você. Meu, olha que coisa mais fantástica, que coisa mais brasileira. Imagina se eu dependesse desses caras. Imagine se eu dependesse de toda essa putada em que um fica passando o melzinho nas costas do outro. É muito triste isso do ponto de vista humano. Tudo bem, eu posso ter um amigo trabalhando ao meu lado, mas o trabalho o que me interessa é o trabalho do camarada. É a arte dele, não a fama. Não quem com quem ele se relaciona. Mas perceba que os valores foram todos invertidos. Inverteu tudo. O que interessa é com quem você se relaciona, com quem você tem amizade, com quem você tem conhecimento. Eu acho dificílimo você morar em São Paulo e ter um amigo no Rio. Isso é impossível. Ah, mas ele está sempre... Não, isso não é amizade. Isso é um relacionamento esporádico. Amigo, amigo meu, você tem que falar uma vez a cada 2 dias, ou então tem que conviver em sua casa, tem que trocar ideia, tem que beber junto, encher a cara junto. Amigo, você tem intimidade e contato. O cara que está lá longe, o que você raramente vê, você só conversa pela... Vocês me desculpem, mas não existe amizade via internet. Não existe uma menininha que está trocando, uma sobrinha minha toda apaixonada, e que não sei o que, ela morando lá na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. É que você é lindo, que você é maravilhoso. Eu virei para ela e falo, minha filha, nós nunca vamos nos encontrar. Não, mas amanhã eu não sei. Não, não vamos nos encontrar. Eu moro em São Paulo, eu sou casado. Se você vier para São Paulo para estudar, a gente se vê, a gente pode virar amigo de... Mas amigo de internet não existe. Amizades virtuais são amizades de mentira, e essa é minha posição. Ao mesmo tempo, eu tenho que manter relacionamentos com pessoas que me acrescentem coisas. Você não tem nada para me acrescentar. É doloroso falar isso, porque ela gosta, ela não sei o que, mas acontece que eu tenho que ver o meu lado também. E eu mandei ela andar. Dispensei ela, ficou brava, chorou, desligou, sumiu. Mas a melhor coisa foi isso, porque eu tenho que ser... eu tenho que estar preso aos meus valores, tem que estar atento às coisas que eu conheço. E é um absurdo você virar para um camarada falando, você tem um blog de divulgação, um site de divulgação, eu não vou falar do seu trabalho porque eu vou me dispor com meu amigo. É loucura isso, cara, porque nós estamos lidando com arte. Nós não estamos lidando com dinheiro, com nada, estamos lidando com arte. Você tem que visualizar, acima de tudo, a arte. Você vai no MoMA dos Estados Unidos, num grande museu, por mais polêmico e desagradável que seja o camarada aquele que fez um quadro da Virgem Maria com bosta e urina, por mais que o pessoal vá para cima, mas a função do curador da arte e do divulgador é divulgar a arte do cara, por mais polêmico, horrível que seja. Democracia é isso, liberdade de expressão é isso. Mas nesse provincianismo típico de nerd inseguro desse Leandro, não vou falar de você porque senão vou me sujar com o Briggs. Porra, o Briggs não é nem da mesma área do que eu. Eu escrevo, eu faço livros, ele é dublagem. Eu não vou competir direto com o vagabundo, né, nessa área. Vagabundo no sentido que ele não faz nada, né? Não é um termo depreciativo. Não vai de novo me processar. Eu nego tudo. Eu não vou competir diretamente com o camarada. Eu nego, hein? Eu vou competir diretamente com o camarada. Então não tem nada a ver. Mesma coisa que você tá falando de livros e livros. Não posso falar disso aqui, senão o faxineiro não vai gostar, né? Porra, que loucura que é essa? Você não tem o menor relacionamento da obra com o camarada. Você corta esse trabalho. Não lê, não sabe do que se trata, mas o quê? Provincianismo. Porque você não quer ser de povo. Você veja bem, o Brasil é isso, cara. O Brasil é isso. Você só favorece o amigo do rei. O amigo do rei é panelinha em cima de panelinha, amiguinho em cima de amiguinho. Isso não presta. Tá falando com o Samuel, né? O nosso grande amigo Samuel, que foi lá conversar com o Sidney Guno, fazer os negócios pro Maurício de Souza. Ele falou, não, ele é legal, ele é legal. O Samuel, o Samuel é um cara deslumbrado. Para vocês que são jovens, eu sei que não conhece mentira, você se deslumbra, nossa, ele trabalha com Maurício de Souza, ai que não sei o quê. Tanto que o Sidney Guno falou, o grande loser esteve no seu blog, né? O maior loser do quadrinho brasileiro no seu blog, lamentável. Isso foi referindo a Leandro. Só que aí vamos começar. O Sidney Guzman me chama de fracassado, né? De loser. Beleza. Então o sucesso é estar na sombra do Maurício de Souza? O sucesso é você ter sua casa entupida de quadrinhos, graças ao Maurício de Souza? É estranho isso, né? É você ter uma noção de sucesso sendo uma secla. Sendo um apêndice de um cara que está milionário, que não desenha os próprios quadrinhos, que não escreve os próprios quadrinhos, que faz uma Turma da Mônica mangá, que não é mangá, é uma versão dele, mas não é mangá nem aqui, nem no Japão. Só porque o cara é milionário, você está de sucesso. Meu, como é que você pode ser sucesso na esteira do sucesso de alguém? A mesma coisa está passando o Schumacher, o Rubinho entra no vácuo do Schumacher. Vum! Aí o Rubinho fala, não, ganhei. Não, você chegou em segundo graças ao vácuo do cara, meu. Pô, você não ganhou. E a loucura desse Leandro, ele vira pra mim, não vou falar do seu, não vou te dar apoio, que eu vou me dispor com o Briggs. É a mesma coisa que eu não vou falar do trabalho, porque eu vou me dispor com o faxineiro. Eu vou me dispor com o meu vizinho, eu vou me dispor com não sei o quê. Mas e a arte? Negada, acho que a coisa mais importante é você visualizar a arte do cara. Ver se ela tem valor. Veja o trabalho dele, leia. Você vê que o trabalho do Leandro é aquela coisa xuxa, sem graça, tecnicamente bonito. Mas à medida que você entra nesses grupos, você castra a sua arte, você perde a sua autenticidade. Você perde, fala filho. Beleza. Você perde a sua originalidade. Você perde, sabe o quê? Aquilo que o Lobão falou, chamado de paldurecência. Eu tava vendo aquele grupo Mambo Joe que ele recomendou. Puta, que som legal, cara. Eu também não gosto muito do trabalho do Lobão, mas é você vê que os caras, que ele tem paixão pelo que faz. Eu vejo esses quadrinhos nacionais, desde a Velta até aquele lixo que o Leandro faz, do Raio Negro, até, eu vejo até mesmo aquela coisa de Pãezinhos, eu vejo um troço tão sem graça, tão xoxo, tão pau mole. Por quê? Porque os caras não estão visando o leitor, eles não estão visando ninguém, só a pose dos amigos, né? Como é que eu vou ser aceito pelos meus amigos? Ninguém ganha dinheiro. Porque se pelo menos eles ganhassem dinheiro, vá lá, mas quem ganha dinheiro mesmo, não tá pouco se interessando para a opinião do Guzman, da HQ Mania, de não sei o quê. Ele quer, não interessa prêmio, ele quer ser lido, ele quer ser popular entre os seus leitores. Mas é interessante, os valores se inverteram. Os valores se inverteram porque você tem uma pequena máfia de mulherzinha, um bando de mulherzinha, um bando de macaquinho amestrado, que um fica passando o melzinho nas costas dos outros, só que na hora da produção não rola nada. Como é que você pode ser um grande vencedor na sombra de um cara? Não dá, meu. Como é que você pode falar do mercado de quadrinhos? Ah, eu tô no mercado. Sendo que você não publica, que você não escreve, você não faz nada. Ou então aquele cara que lança um gibi hoje, outro daqui a 4, 5 anos, estou no mercado. Não, você não está. Quem está no mercado sou eu. Meu livro está na Saraiva, está na Siciliano, está na Temos Livros, está na internet. Meu livro existe, ele é um fato, ele acontece. Estou distribuindo meu livro por aí, estou vendendo, vou fazer parceria, vou colocar produtos. Eu existo como autor, porque meu processo de trabalho é constante. Meu trabalho tem uma continuidade, ele não para. Tá sempre, claro que ele tem um tempo de vida útil, ele tem que passar por um período. É interessante, esses caras não fazem nada. E o meu alerta é esse, né? Você tem que tirar a sua cabeça da boiada. Você tem que abrir mão do fanzine, da impressão com retícula, do mangazinho, daqueles que tem dois, três quadrinhos por página e nenhum texto. Você tem que abrir mão dessas fórmulas. Você tem que abrir mão de Naruto. Você tem que abrir mão de Raio Negro. Você tem que jogar Superman no lixo. Você tem que esquecer HQ Mania. Você tem que esquecer Sidney Guzman. Você tem que esquecer todo esse pessoal que faz quadrinhos. Esquecer Will Eisner. Esquecer Bill Watterson. Você tem que esquecer Marvel, DC. Tudo isso. Você tem que jogar tudo isso no lixo. E olhar para dentro de si mesmo como autor. Por pior, tecnicamente, que tenha saído o Mil Nomes, né, que realmente saiu, ele é uma obra autêntica, porque é um trabalho de um cara que suou a camisa para fazer, que batalhou, que lutou, que com todo mundo querendo que ele fracassasse, gorda, pau mole, catarro, maluca, demente, chupadores de pinto, puxa-sacos, dubladores fracassados, toda essa corda, todo esse lixo humano fazendo pressão para que não vá para frente, para que ninguém fale a respeito. No entanto, usando as minhas redes sociais e principalmente se montando numa premissa bondosa, positiva para os outros, para agradar o leitor, meu livrinho vendeu. Pensa bem, são 7 milhões e meio de pessoas que estão conectadas à internet. Isso segundo o levantamento que fizeram aí na Folha e tal. Esses sites de quadrinhos têm no máximo 200 page views por dia. As panelinhas dele são uns 10, 15 caras. Você acha que esse pessoal tem representatividade? O prêmio HQ Mix é aquela coisa que você não sabe como é, como é que deixa de ser, não sabe como é que é a apuração, não tem uma verificação, quem ganhou, você só tem o resultado final, um negócio obscuro, e você acha que esses prêmios têm credibilidade, que os seus ganhadores têm credibilidade, sendo que o processo é totalmente escondido, oculto, quando eles premiam o Emir Ribeiro. Já foi comprovado várias vezes que ele fez pirataria de desenho dos outros. Como é que pode? Eles não caçam o prêmio desse camarada? Como é que pode isso? Então o que acontece? Você para pensar, esse fandom de quadrinhos é um lixo. Só tem gente lixenta, só traste. E você, como autor, você tem uma imensa vantagem, que é você não precisa deles. Você tem a sua rede social. Orkut, Facebook, o MySpace já vai pro brejo já, então você não tenha nada lá. Você tem essa sua rede de contatos, trabalhe com eles, monte o seu website, coloque sua webcomic, ponha produtinhos para vender, faça assim. Até falei para esse pai de Celerando, ó, tem aqui uns negócios para te passar se quiser. Na bondade, na gentileza, na amizade. Porque eu senti que esse cara ele tem potencial para coisa boa. Mas aquilo que eu falei, né, o filho da puta atrai filho da puta. Mas você não é um filho da puta original, você é um deslumbrado. Você começa com deslumbre, aí você vai se tornando um filho da puta. Você vai se corroendo, você vai se compromissando, você vai se corrompendo pelo sistema. Mas você vai adotando posturas absurdas. Ele virou pra mim, esse Leandro virou pra mim e falou, você tem provas que o Maurício de Souza fez isso? Não, não tenho. Mas você tem provas de que aquele Guerreiros do Apocalipse lá do Jovem Nerd vendeu pra caramba? Não tem. Então, porra, como é que você... Por que você não traz até esse documento pra me provar? Você pede pros outros coisas que você não quer, que você não consegue fazer pra si? Porra, que caralho que é isso, meu? Você não tem experiência? Abre o olho, vai lá ver. Conversa com os caras, mas é interessante. Eu tenho pessoas que têm a mente tão fechada que eles só querem ver aquilo que interessa. Aquela pasta da fachada, que ele é muito trabalhador, que eles trabalham muito, que não sei o quê, que é um grande guerreiro, que isso é a propaganda. E atrás? Você teve a coragem de ir atrás para ver? Não, porque não interessa, porque você está vendido para o esquema. Eu acho que a coisa mais horrível para um artista é se prostituir para um esquema em que ele não ganha nada. É triste isso, é uma coisa medonha. Tudo aí que se você ganhar um dinheirinho, beleza, mas não fica só no dinheirinho, vá para mais longe. Nós estamos lidando com arte, não estamos lidando com essa porcaria de egos, de lixo, de não sei o quê. Eu falei, porra, o Cassaro fez isso e perdeu tudo. Mas amanhã ele pode mudar, de repente ele levanta. Meu, tô falando do que aconteceu agora. Eu não tenho bola de cristal para... Eu quero mais é que o Cassaro levante, quero mais que ele fique rico. Quero mais que ele emplaque os personagens dele, porque eu não quero ver ninguém ruim, não. É um erro você acreditar que eu quero que todo mundo se foda. Porque fudido eles já estão. Que coisa mais triste do Cassaro do que ele ter todos os personagens dele, parou tudo, perdeu tudo e foi ser empregado? Pra mim, na minha concepção, isso é horrível. Eu falei isso pra ele, ele sabe. Por isso que ele se dói. Por isso que o Briggs ficou bravo comigo, eu virei pro Briggs e falei, meu, seu pai concordaria com isso que você tá fazendo? Ele veio pra cima que não sei o que. Não, o Leandro falou, não, porque você, todo mundo sabe do negócio do pai dele. Eu falei, não sei do negócio do pai dele, vou saber. Foda-se o pai dele, não sei. Tô falando com relação à moral, à educação. Seu pai concordaria você fazer esse tipo de coisa? E eu falei essas coisas, os podres do Briggs, o Leandro, não acredito, não acredito. Então foda-se, otário. Otário, você acha que eu vou chegar e mentir? Na minha idade, na minha... Então beleza, eu tô mentindo, vai levantar. Vê se é verdade. Mas é interessante, as pessoas não querem perder seus ídolos, né? Ninguém quer saber se a Xuxa fazia programa, se ela era garota de programa, se ela apareceu no Amor Estranho Amor. Não interessa. Não interessa se ela apareceu no Amor Estranho Amor em cima do molequinho, pegando na teta. Não interessa. Isso daí é besteira. O que interessa é o momento agora, que tudo fica perdoado. Porque uma vez que você perdoa, você é parte do esquema. Está debaixo do sucesso do cara. Isso, para mim, é uma coisa sórdida. Uma coisa imunda. Não que eu discorde. Tudo bem, mas acho imundo por quê? Porque não é o teu sucesso. Não é o teu trabalho. Você é um empregado. Você vale tanto quanto... Vai, o cara que cata o lixo da lixeira no trabalho para o Maurício de Souza. É, o lixeiro também. Aí eu sou amigo do Maurício de Souza. Pô, você não é amigo de ninguém. Mentira, você acha que ele vai ser amigo de você? O cara milionário não é amigo de ninguém, ele é só amigo do dinheiro dele. Os milionários são incapazes de terem amigo, eles têm pessoas de negócios. Porque uma vez que você vai ficando cada vez mais rico, você perde o brasileiro, né? O gringo é diferente. O Jorge Lucas não é assim, né? Pelo que eu li algumas matérias dele, algumas entrevistas sérias, ele não é assim, ele manteve ainda algumas coisas. Gringo, né? O John Lasseter, que porra, que é o cara mais rico do que ele, mas que ele pegou um trailer e saiu com a família. Vê se o Maurício de Souza faz isso. Não, porque ele é corporativista, né? Ele é uma empresa, ele é um ídolo. E o pessoalzinho vai orbitando nesse cara para poder ser que nem ele. Você não vai pegar o pulo do gato, você não vai pegar o jeito dele, mas é porque o pulo do gato está na cara, ele já mostrou, está no trabalho dele, só você, ele está ali. Você acha que você vai aprender alguma coisa, ele vai te dar uma chance? Não vai. Ele não dá chance para ninguém, mas no entanto, todo esse pessoal se ilude indo lá, tem o seu trabalho corrompido, seu desenho fica em... o seu traço fica embotado, aí vira o Leandro e fala, ah, mas todo mundo sabe que é assim, todo mundo sabe que é assim. Eu falei, porra, meu, todo mundo sabe o caralho. Quantas pessoas vão lá que são quedas por esse gibi, vão lá com um brilho nos olhos na realização dos seus sonhos, chegam lá e são massacrados. É que é interessante, esse Leandro nunca foi lá. É legal quando você fala de um assunto que você não conhece. Eu tive na frente do Maurício de Souza, sentei na frente do monstro, olhei bem na cara dele e vi qual é que é. Ali não tem, na minha opinião, ali não tem um ser humano. Não tem, ali tem uma máquina. Tem um exterminador de almas, é uma coisa medonha. Mas vê se o Leandro vai lá, não vê? Ele não vê. Ah, mas e ninguém que... É pra coroar o negócio do Leandro, eu falei pra ele, porra, meu, Maurício de Souza não desenha o que faz, não escreve o que faz, no entanto faz pose de cartunista. Não, mas tem aqui um vídeo no YouTube, desde pequeno eu sou assim, nossa, você é um gênio. Você é um cara maravilhoso que sabe tudo, nasceu sabendo. Em compensação, a minha filha de 6 anos pegou, olhou e falou, ah, ele desenha, ele é aqui desenhando. Quantas crianças pensam assim? Ah, mas se elas forem no YouTube, ele quer que uma criança de 5, 6 anos vá no YouTube investigar o que é a cabeça de um cara de 30, 36 anos. Percebeu como é que é? O discurso desses imbecis não faz sentido. Para mim, é um imbecil. Quando você defende cegamente uma situação, ou um camarada, você se vendeu para ele, você vendeu sua alma. Eu perguntei para ele, meu, quando, em qual momento você vendeu sua alma? Você diria, eu não sei que ele vendeu a alma pro Maurício de Souza. Vendeu, foda-se. O direito dele, você vê ele mostrando a coleção de gibis. É interessante que psicologicamente, quando você tem tantos gibis assim, você está preenchendo um vazio na sua vida, né? Eu acho até, olha aí, eu suponho que ele substitui o gibi por alguma coisa que ele perdeu. E ele idolatra o Maurício por uma relação paterna, porque ele tem uma dificuldade de relação com os pais, né? Se eu começar... Veja bem, estou fazendo análise do trabalho do cara. Ele faz isso, ele mostra na internet. Ah, veja minha coleção de gibis. Eu adoro o Maurício de Souza. Ah, eu adoro o Maurício de Souza. Para mim, isso é uma deficiência psicológica. Da mesma maneira que o camarada pega, cria uma família de dragões... Né, uma família de dragões poderosos, tá, tem um dragão anão que sofre de dor de cabeça, coisa que o autor sofre, uma enxaqueca terrível, e esse dragãozinho namora com uma tal de Petra. Você quer que eu pense o quê? Porra, minha irmã é psicóloga, eu estudei Freud, eu li, você quer que eu fale de correlações simbólicas, de sublimação simbólica? São símbolos do próprio camarada, ele se expõe. Como eu já falei, o meu nome sou eu, ele é a manifestação do meu desejo, o controle da vida sobre a morte. Não há porquê, claro que eu não vou colocar minha mulher, não vou colocar meus filhos, mas se bem que tem uma página do meu nome que tem a Laura desenhada assim, né, que a Prana olha assim de cabelinho preso, que ela é a Laura, ela anda assim, a gente fez uma homenagem a ela, mas você não vai, que a Laura é vida pra mim, né, ela é vida, ela tem um movimento, ela é alegria, mas são coisas positivas, eu não vou colocar uma coisa baixa. Eu tive uma namorada, vou colocar no meu gibi, porque ela ajuda o cavalo, não sei o quê. Meu, isso além de ser um péssimo roteiro, você está abrindo segredos de sua vida, que você não devia falar para ninguém. Aí o cara abre, levanta a lebre da Petra, eu vou ver a Petra no... Do que se trata essa mulher? Eu vou ver ela deitada e mostrando os peitos. Eu falei, porra, meu, que vulgaridade, né? Eu não gosto, por mais que os office boys por aí acham interessante, eu não gosto. Aí eu vejo no trabalho do caçado, ele peito, ele põe peito no lagarto, põe peito no seu quê. Aí ele mora com uma mina que também tem peito. Você quer que eu julgue o quê? Você quer que eu ache que ele é uma projeção artística, que é um trabalho artístico? Não é, né? Isso daí se chama sublimação. E é típico de roteirista incompetente. Não estou falando isso com maldade, nem para prejudicar ninguém, nem nada. Porque eu falo isso para o camarada para chamar a atenção dele e para ele parar com isso. Eu quero que o Cassaro fique rico. Eu quero que ele case com a Petra, vá morar com ela e tenha entupa a mina de filhos e vá ser feliz. Eu quero a felicidade de todo mundo, inclusive de quem eu não gosto. Porque se eu desejar o mal para os outros, bicho, isso volta para cima de mim de uma forma incrível. É uma reciprocidade quântica, você sabia disso? A física quântica fala disso. Porque a vida reage dessa maneira. Se você joga coisa boa para a vida, vem coisa boa. Então por isso tem que ficar atento. E eu não estou falando isso para destruir ninguém. Nem para zoar com quem quer que seja. Eu só fico triste porque é um pessoal que tem potencial. Tem uma formação técnica interessante, mas de uma incompetência exatamente por causa do ego. Foi o que eu liguei lá para a dona juíza, né? A juíza mais linda do mundo. Que mulher linda, meu Deus do céu, foi foda. E eu falei para ela, esse povo tem um ego, isso é uma briga de egos, né? Não tem por que falar que a banana do fundo tem a ver com a banana do meu Form Spring, negada. Né, que é isso, a banana? Outros assuntos que não tem nada a ver, o Briggs vem e fala, veja como essa gente é egóica, o tempo que eles perdem comigo, por que não vão trabalhar, vão produzir, eu estou produzindo, eu estou conseguindo, estou emplacando, as coisas estão acontecendo, meus amigos estão indo cada vez melhor, o Marcos vai fazer uns negócios bacana, eu estou fazendo meus livros, está ficando cada vez melhor, eu estou apaixonado. Pela irmã do Pedro, eu amo meus personagens, eu tenho carinho por eles como se fossem meus filhos imaginários, né? Imaginei coisas incríveis, situações maravilhosas. E onde está o trabalho dessa gente? Aí eu faço cosplay, isso não é nem há. Isso nem é profissão, faz minha profissão de cosplay. Aí depois falar no Twitter que não ganha dinheiro com cosplay. Você vê, pra mim isso é uma forma de perturbação mental, viu, cara? Isso é pessoas que deviam fazer terapia, conversar com o terapeuta e parar de ficar enchendo o saco com os outros, usando o poder econômico para intimidar e não sei o quê, porque não muda a opinião. Opinião não se muda. E eu não fico triste por mim, eu fico triste por eles, porque eles não são pessoas. Eu gosto de pensar que não existe maldade. O que existe é covardia. A covardia de você apertar o botão do para com isso. Pum, você aperta tudo, peraí. Esse cara tá falando coisa certa, tá falando coisa errada. As pessoas precisam colocar mais a mão na consciência. Começar a parar e pensar, porra, eu não vou falar do trabalho do cara porque eu vou me dispor com fulano. Porra, então você não é um artista, né? Você é um corporativista, você é um membro de um feudo, você é um prostituto do seu trabalho. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu posso muito bem falar do trabalho de quem eu não gosto, porque é um trabalho bom. Não é uma coisa, eu vou falar só da coisa que eu gosto, só de quem eu gosto. Isso não é ser gente, isso não é ser adulto, isso não é ser uma pessoa honesta, isso é ser desonesto. E pior, desonesto para consigo mesmo. Olha, eu vou encerrar o podcast de hoje, eu estou numa felicidade crônica, alucinada. Estou muito feliz, estou muito alegre, porque foi mais uma etapa vencida. E depois eu vou contar para vocês como é que foi lá o negócio lá do da parada do... Do gulho gay, não. Você vai tomar no seu cu. Eu vou olhar como é que vai ser o negócio da minha prestação de serviço. O que eu farei com total satisfação e alegria. Vou gravar os podcasts lá de dentro. E finalizando pra você, tem uma frase de um livro aqui que meu amigo Marcos me passou, que é uma frase muito bacana. Se a vida, veja bem, se a vida te dá limão, faça uma limonada e outra. Venda a limonada e cobre pela receita da limonada. Os gringos são muito espertos, eles são muito sábios nesse sentido, porque enquanto esse pessoal aí tá carpindo horta, batendo cabeça e dando rabo, um pros outros, passando melzinho, se punhetando, que não sei o quê, na sombra de um déspota, de um monstro, de uma criatura abissal e hedionda, nós aqui vamos trabalhando na surdina, quietinho, sossegado, na maior tranquilidade. Um abraço a todos vocês, abraço ao Dr. Pintudo. Agradeço a todos pela boa acolhida, pela reciprocidade de todos vocês. E vamos agora para os próximos podcasts. Becar no mundo da punição. Como é que é? Não, como é que é o nome? Não é punição, é do... Becar na prestação de serviços. Vai ser uma coisa maravilhosa. Valeu, negado. Um abraço. Tchau. Onde é que para? É aqui. Ah, falou.